Tem dias que eu visto fantasia e finjo que acredito no que vejo. Eu saio procurando companhia pra dividir comigo meu desejo. Então me realizo nesse sonho, já não disponho de outra realidade. Eu sempre acredito nas mentiras, no fundo as mentiras são verdades. Viver é deixar rolar o sentimento. A gente tá perdendo tanto tempo. Preciso resolver meu coração. É com o nosso amor em movimento. A gente tá perdendo tanto tempo. Eu quero me perder numa paixão. Fantasia e finjo que acredito no que vejo. Eu saio procurando companhia pra dividir comigo meu desejo. Então me realizo nesse sonho, já não disponho de outra realidade. Eu sempre acredito nas mentiras, no fundo as mentiras são verdades. Viver é deixar rolar o sentimento. A gente tá perdendo tanto tempo. Preciso resolver meu coração. Nosso amor em movimento. A gente tá perdendo tanto tempo. Eu quero me perder numa paixão. Quero me perder numa paixão.